fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer. Pra ficar fortinho e crescer, meu lanchinho, vou comer, pra ficar fortinho e crescer, e crescer.